estacionando ali 58, desça para 3.000 pés, que nós vamos 013. Número 258, desça para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte final estabilizado. Sim, o autorizado reportará na noite de hoje. Então 3520, complete a aproximação, chame torre 1 no 895. A 3520, controle. A 3520, controle. Tão 3520, controle. O Tão 3520 tá na escuta 2? Afirmativo, 3520. Ok, se enche, aposta o trem enxecado. Apostará, Tão 3520. Tá, 3520, passando assim pra baixar de travada. 3520, vento 100 graus, 09 nós, autorizado, pouso, pista no zero. Tive pouso no zero, tá, 3520. 395, Chimiturri, ano 895. 395, bom dia, obrigado. Isso. Pode ver aqui na 0333, Foi Salvador, Xené 62, 58, estabilizado. 258, repórter em checado, pista livre. Pode estar com 3 em checado, 62, 58. Vento 100 graus, 109, autorizado pouso, pista 1. Repouso 106258. Xenema do escudo, solo aos 4:30, direita, taxi Alfa Juliette, portão 05. Direita, roda Alfa Juliette até o 05, Xenema 62, 58. localize a course to 5556. To the 5556, call tower 11895. 11895, confirm. That's a primary, it's 11895. 11895, so long. Salvador Tower, good evening, 35556, please remain in sight. 35556, report that the gate tower is locked. We report on down and lock it. Left down and lock at 35556. 35556, wind 100 degrees, 08 knots, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, 35556. Five five five six on the ground at 04, leave by right and approve text via Alpha Juliet gate 08, correction, gate 01. trip 5556, posição 01, ok? Prevista 01. Só um minuto, que devido à obra no pátio para esse cruzamento com a aeronave seria feito junto à fórmula. Eu vou só confirmar que o fiscal de pátio e retorno 5556. Tem um fiscal de pátio prosseguindo a pé para fazer a sinalização do da manobra no setor, ok? Confirmando, foi o gol 9073. 9073, somos nos copy. O Dan 3520 Aracaju 190, tá feito copy? Autorizado Aracaju 190, decola a pista 10, curva esquerda, sai da PUC, transição Aracaju, controle 119, decimal 35, aciona 5156, 3520. Deixa a porta, puxa o 3520. Com 9073 Guarulhos, nível 360, via peso 16, decola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119, decimal 35, aciona 5161. Correto, o gol 973 reporta pushback acionar, frequência 1895. Dan 3520, coordena que se sola após embraer na trip, frequência retaguarda, autorizado puxa, porta X. 3, modifica para frequência 1895, autorizado Bush, reporte nosso táxi. Rodorosa 3520? Prossiga. Por gentileza, 3520, no retorno pro vídeo número 3, logo após a inflação de ação, me chama novamente. Esse aí está ali de retorno, 3520. Em condições um pouco meio próprio? Permanente, retorno por meio próprio, 3520, obrigado. Que eu vou passar de informação, só aguardando 3520. Muito obrigado. Gol 9073 para o táxi, PLD 1973, 3 horas e 50, Galeão. Gol 9073, autorizado, táxi Índia, né? 4 pontos, perdão, 10 pronto, que legal, 9012. Zero táxi, via Índia, ponto de perdão, 90, repórter, gol 9073. 3, autorizado ali ainda, colapso turno 0, vento 090 graus, 08 nós. Autorizado, 090, zona 03. Tá livre, puxa, porta, tá 3520. Zero 3, Jaguar 18, controle 19, final 35. Final 35. Grande Salvador, bom dia, Gol 9, 073, 1300, Zael. 9073, atenção, vigilância 360. 360, 973. para el parque de la 3520, 112 a bordo, 2 horas de autonomia, terreno Recife. 112 a bordo, 3520, taxi via Índia, reporte, ponte espera, tá 10, pronto, que legal, 10, 12. 112 agora, taxi via Índia, que trabalha no parque, 120. Na 3520, além da cola, pista no 0, vento 100 graus, 089. Além da cola, 320 da colada 34, controle 19, decimal 35. 19,35 agora, obrigado. Boa noite, 3520. Controle Salvador, boa noite, 3520 da Terra. Boa, 3520, contato radar vigilância, 1012. Informativo no 0 na 2, 3520.